olhar na luz pude ver uma luz penetrante, que prazer. O olhar de Jesus me vestiu de coragem pra vencer. De repente eu senti seu olhar, seu amor me envolvendo como quis. E o Espírito de Deus mergulhou dentro em mim e hoje sou feliz. Quem tem Jesus tem novo céu, tem nova terra, tem um refúgio nesta guerra onde matam sem temor. Quem tem Jesus tem a certeza daquele lugar que o Senhor foi preparar. O Senhor prometeu e jamais falhará. Ele é filho do rei. Igreja Santa vai subir e ocupar o seu lugar, e todo olho há de ver o grande manto se rasgar. A terra não irá tremer, mas haverá grande clamor, pois muitos levarão desculpas ao Senhor. Jesus tem novo céu, tem nova terra, tem um refúgio nesta guerra onde matam sem temor. Quem tem Jesus tem a certeza daquele lugar que o Senhor foi preparar. O Senhor prometeu e jamais falhará. Ele é filho do rei. Igreja Santa vai subir e ocupar o seu lugar, e todo olho há de ver o grande manto se rasgar. A terra não irá tremer, mas haverá grande clamor, pois muitos levarão desculpas ao Senhor. Agora ele é juiz, não é pastor.